mundo todo pudesse me ouvir e saber da grande obra que Jesus fez em mim. Fui um drogado, humilhado, rejeitado, mas pensei nos meus sonhos, segui em frente com meu trabalho, mostrando a todos que lutando podemos vencer. Basta entregar para Deus e nele crer, com os irmãos e aliados que estão sempre do meu lado. Vou seguindo sem parar, mandando meu recado de modo direto de coração. Não queira viver na ilusão, corra atrás dos seus sonhos sem vacilar, e na moral do lado certo e na atividade com o mal. Sonhos que podem ser realizados com insistência e trabalho, sonhos que podem acontecer, por isso basta você crer. Sonhos que podem ser realizados com insistência e trabalho, sonhos que podem acontecer, por isso basta você crer. A minha meta, lutando como um guerreiro para não perder a guerra, mas consciente no que faço, nunca parado, sempre com Jesus Cristo, isso é de fato. Na humildade vou crescendo, meus sonhos conquistando, aqui sobrevivendo, nunca desanimando, com o valor das amizades, Deus no coração, temos força pra seguir, sem cair no chão, mas tirando da cabeça os pensamentos ruins, de pé no chão, com os meus sonhos, eu quero prosseguir, evitando as trevas do mundo, a sequela, vivendo nova história, uma vida eterna. Sonhos que podem ser realizados com insistência e trabalho, sonhos que podem acontecer, por isso basta você crer. Sonhos que podem ser realizados com insistência e trabalho, sonhos que podem acontecer, por isso basta você crer. Libertar.